Cidinho, seu nome tá na VIP. Tá seu nome de batismo, seu RG. Manda o torpedo um e-mail, tamo junto no rolê. Demorou, vamos aê, demorou, vamos aê. Quero ver, quero amar. A noite é nossa, toma quem possa. Ninguém vai tomar, vem band mina. Vem band bom. Vem comigo, comigo na função, função. Vem band mina. Vem band bom. Vem comigo, comigo na função. Quero dançar, quero catar. Aquela mina, a boneca mais linda da pista. Se marcar, subir no palco, fazer uma rima. A calça conjumindo com a camisa. Dá um look na bombeta, no boot. Dá um look visual, atitude. Uma querela pra gastar faz parte. Vamos chegar na porta da festa de táxi. Estilo Erika, vagabundo se corrói. Pampa, a pampa desse rolê. Não vou perder minha noite de sono, não quero ver. DJ que no passado discotecava baba de FM, house, dance, new wave. Coração não vai aguentar, pode parar. Quando esse DJ começar discotecar, Easy E, DJ Quick, King T, Boss, Dinadi, entende, é quente. Tudo mudou, tá diferente. Cadê o DJ da gente, do rap de miliano? Poucos estão na noite discotecando. DJ fulano de tal, oh, meti o pau no rap nacional. Falava que nosso som era som de marginal, oh, vivo na margem, marginal. Inimigo número um, pensamento irracional. Se ele tocar o que tá na minha estante, te garanto, será ataque fulminante. Tem Jorge Ben, tem da fé, tem Tim Maia. Nos toca disco, só coisa rara. Tem Gap Band, tem Palha Mente, tem Quero White, tem Bet White, tem Jorge Band, Javan da Fat Maia. Nos toca disco, só coisa rara. Tamo junto na função, Erika Cardial.